Conversas da Apaladiça, um programa de Jerónimo Mateus, Rui Feijão e Miguel Newton, todas as segundas-feiras na Rádio Cova da Beira. Programa 123. O verdadeiro encontro de almas intrépidas, desalinhadas e combativas. Então estamos aqui a cerca de quê? 2 quilómetros? 3. Não, 3 quilómetros. Isto vai ser a zona de controle do próximo festival, terceira edição. Vai estar a GNR toda. A GNR está convidada aqui para o Bar do Rafa para montar a primeira barragem. Não, no Rafa não, a seguir ao Rafa. Primeiro deixa-me ver a volta no Rafa, depois tem que ser a seguir. Estamos em contagem decrescente para a terceira edição do Satélite Sónica, organizada aqui pelos nossos amigos. É uma organização vasta em recursos. Portanto, é o Miguel Newton e a Maria João. É. Com o apoio moral dos gatos, que são muitos. Como é que é os gatos durante o Fatela Sónica? Entram em autogestão? Não, tem que. Basicamente, eles são sempre em autogestão. Se quiser um comentário espetacular, pões lá umas câmaras para veres o que é que os gatos fazem na tua ausência. Bem, por acaso tenho, mas ainda não instalei. Deve ser fixe ver. fazem a merda que eu... Basicamente, quando eu chego a casa, que é livros destruídos, coisas no chão. E como é que eles se organizam em termos de relações de poder, de paz? Não há... Basicamente as fêmeas mandam. É? É. É como aqui. Pois os machos, há sempre um que domina e que tem que... e faz esperas aos outros. É? Depois há dois antissociais que não se dão com ninguém, que estão fechados na parte de cima, numa sala e num quarto. Convivem os dois pacificamente um com o outro, mas não gramam mais ninguém. Gato nenhum. Entre eles dois? Eles são, é a mais velha e é a outra. Esses são os grandes portadores. Graças a esse estatuto antissocial, têm a penthouse. Claro. Quantos dias se pode deixar assim 25 gatos em autogestão? 3 dias, no máximo. É mais por causa das casas de banho que outra coisa. Por isso é que a Fatela Sónica tem tantas bandas como gatos. Exato, este ano tem mais bandas. Este ano tem mais. Mais bandas, bandas do que gatos. Mas deve ser mais difícil gerir 25 bandas do que 25 gatos. Mas será. Então o que é? Esta é a terceira edição, não é? Conta lá o que é que é. Não, é a quarta. Quarta? A primeira, depois foi a dos franceses, foi a dos bascos, é a quarta. É a quarta edição. Pois, mas fizeste uma que era... O primeiro ano foi uma cena experimental. Foi uma cena mais económica. E a partir daí, olha, estás bom? Queres participar? Sim. Então isto está sempre a gravar. Ah, eu também. Alguém quer comprar um rifle da Festa das Donas? Ah, eu tenho aqui da... Ajudem-me lá, por favor, já são pobres. Parece uma pobrezinha. Quanto é que são as rifas? Para que é que são? Quanto? 5€ um livro. Então dá cá um livrinho. Ou cada um €1. Eu tenho ali da Liga dos Amigos do Alcântara para vos vender também. Já comprou a minha rifa. Então é ruim, não é? É. E se quiseres um queijo, não é zero. Boa noite. Um queijo. Um queijo? Não. O que é que é o prémio? Ouvi o álbum triplo. É um voucher para a Vila Serra. É uma dormida lá no alojamento local. É uma bateria e um secador de cabelo. É para um secador de cabelo. Um carro a pires. Começa a vender queijo também, cara. Oh, Jerónimo, não compras nada. Eu nunca comprei queijo. Se também estás um mau feitinho. É. Um queijinho. Se fosse a tua irmã, comprava-me logo. Exatamente. É a minha amiga. Quando é que vocês me convidam para ir a tocar à vossa festa? Tens grandes segundos, chega a água toda. Se formos jantar, podes lá ficar mais longe. É outra festividade mais bloqueira. Está bem. Mas já existe a Fatela Sónica. Quando é que é a festa? Este fim de semana começa sexta-feira. Já começa este fim de semana. Sexta, sábado e domingo. Não há segunda? Não. Nós começamos a apenas faço anos na segunda. Mas eu vou lá. Vai lá mesmo. Fatela Sónica, quarta edição. Vamos fazer aqui uma... Eu também acho que podíamos fazer uma breve história da Fatela Sónica. Tipo, primeiro ano. Mas espera. Tipo, vocês estavam a viver cá que há um ano, dois? Não, há uns meses. Estavam a viver há uns meses, chegaram aqui. E dois meses depois estava a acontecer a Fatela Sónica. Epá, isto aqui estava mesmo a precisar. É um festival punk. Não é um festival. É festival, não é? No primeiro ano era festival. Mas foi o quê? Quiseste trazer os teus amigos para conhecer a tua nova terra? Ou era o quê? Vinha para aqui e também não tinha nada para fazer. E em dois meses montaste uma... Ainda não lembro, eu fui lá. O que era a ideia geral? Era trazer umas bandas? Sim, era trazer para já. E era fácil não tivesse que gastar dinheiro, que eram os amigos. E eu só pelas despesas de deslocação. Eu toquei todas, exceto este ano. É o veterano. O veterano. Ele e os bandeirantes. Ele é que me arranjava as bandas. Yeah. Então o primeiro ano teve basicamente concertos, um bar e pouco mais, sim, né? Agora, nos anos seguintes já... Pois foi, segundo ano já foi um programa. Já. Um programa, um conceito mais, era o quê? Um país convidado. Foi a França. Eu lembro desse. O ano passado foram os baixos. E aí já cresceu na gastronomia. E na própria, o que é crescer na gastronomia? No próprio esquema da gastronomia. É? O que é crescer na gastronomia? Porque no primeiro, no segundo ano tínhamos só um gajo nas pizzas e... Aliás, acho que eram dois de pizzas. E aquilo que eu não sou caso, não conseguia andar com a terra de casa. O ano passado já correu bem, já passamos para 9, este ano vai passar para 12 ou 13. Portanto, já tem aí uma componente festival gastronómica. Ninguém passa fome na Fatela Sónica. Exatamente. Nem não sei. Há nada para comer na Fatela. Yeah. Não há nada, quer dizer. Se tu lá sabes como é que te orientas depois com o teu auditório da Fatela. Mas tem sido um caminho interessante, mas nunca está sempre fiel ao mesmo princípio. É uma organização pequenina. Sim, de do it yourself. É para crescer, não em termos de quantidade, mas em de qualidade. Tu achas que quando passar já atingiu assim o patamar de não, público? Sim, eu já sei, o limite é 500. Mais que isso é confusão. 500 pessoas, podem estar lá mais fora. Mas dentro do pavilhão... Mas eu sei que é sempre difícil tentar mostrar por palavras o que é um festival como este num sítio... Fatela é uma pequena aldeia aqui do Conselho do Fundão, mas para quem nunca tenha vindo à Fatela Sónica, nem saiba o que é, como é que a gente explica, assim, em meio dúzia de palavras, o que é um festival como... É assim, já não é um festival. Sim, é logo a primeira. É um ajuntamento de almas... Perdidas. Intrépidas, desalinhadas e combativas. Ok. Portanto, isso aplica-se a muitas tribos musicais, não é? Ou seja, não é só um festival punk, não é uma festa punk forte... Uma vertente. Vertente do punk, mas é variado. Este ano já vamos ter metal, por exemplo. Vamos ter metal. Vamos ter hip hop industrial. Ah, isso do ponto de vista. Tu é que escolhes as bandas, não é? Tu fazes um trabalho de curadoria, tu e a Maria João. Exatamente, sim. Não imaginas a quantidade de bandas que me algum juízo para tocar a Fatela Sónica. Ou seja, este já conquistou uma espécie de mini culto. Cá e de fora. Já estou a tratar da Fatela Sónica em 2025. Isso é outra coisa que temos que dizer aqui, não é, Jerónimo? Este gajo, a mal acaba um Fatela, não é? Normalmente quem organiza uma festa, o dia a seguir é para descansar e para ver quantas é que é para pagar. Não. Este gajo, no dia a seguir, já está a promover a edição do ano seguinte. Já estou a tratar agora da edição do ano seguinte. Mas tu és um bocado obsessivo ou compulsivo? Só um bocado, depois arrependo-me. Este ano foi um bocado megalómano em termos de quantidade de bandas. Mas eram tantas bandas a oferecer-se que eu acho que eram boas. E vais estar a concentrar essas bandas em dois dias, como costumo? Três. Três. Mais um warm-up. que é a Noite das Ganapas. Que é na quinta. Na quinta. Quais são as datas já agora? A do Armap é no dia 19, quinta-feira. De setembro. Sim. Dia 20, sexta, 21 sábado e domingo, matiné, para acabar às 8. O teu país este ano é o quê? Não é país, são 8 países. 8 países? 2 continentes. Temos uma banda do Equador. Tocam o quê? Tocam o punk. Podemos ouvi-los? Podemos. Então vá, como é que eles chamam? É os Daga. Daga, do Equador, para a Fatela. Só para ver, só para termos aqui um apontamento. Foda-se, é impressionante. Impressionante é os gajos, nunca. Não, até depois como é que. Saiu-lhes a sorte grande. Está sempre o palco aberto. Está, basicamente. Desde sim. Que horas? Ou seja, que é que sexta, a partir das 8. Da noite? Sim. Até às 8 da manhã. Não, estás maluco. Isto está tudo muito bem estudado. Tu ainda estás a aceitar? Não, as bandas vão tocar uma hora. Quem são os voluntários? É só amigos teus? Vem pessoal de Lisboa, até de Madrid há voluntários. Isso foi a coisa que me correu melhor. Depois, como é que é a gestão de voluntários? É fixe, mas o voluntário tem sempre um problema, que é geri-lo, não é? Geri-lo em que aspecto? É, porque é assim. Sim, sai, o pessoal gosta de ver e. O voluntário, por definição, não é um profissional. Chega ali uma hora, se lhe apetecia só beber. Não, mas também é bom ter muitos que é precisamente por causa disso. Yeah. As pessoas também não se sentirem. Só na parte da produção. De viagens, tu na verdade montas uma agência de viagens durante um ano. Não é? Basicamente. De estar a ver. E depois é a cena de transportar instrumentos, que também é outro filme. Não transportam instrumentos. Eles arranjamos os instrumentos. Ninguém traz. Só as bandas portuguesas, se quiserem. É. Não, trazem os instrumentos. Os amplificadores temos. Nós, a bateria pois, também. Não, é assim que funciona. Os amplificadores e. Tu trazes uma guitarra num avião, paga o mesmo que uma pessoa. Claro. Depois promoção, também não precisas de demasiada promoção, porque já tens as 500 pessoas garantidas. Sim, só. Não é? Exatamente. Isso é uma coisa fixe, quer dizer, Não precisares daquela cena de... Acho que às vezes há uma ilusão com a promoção, que é preciso promover. Não, faça as coisas... O que eu estava a dizer, se forem coisas de média... 30 bandas, 4 elementos de cada banda, só fica isso. É para as pessoas a promover as coisas. Claro. 30 bandas, tem 30 seguidores, 30... Sim, não só, mas são 120 reais. Só aí. É como e público interessado, ainda por cima, não é? Tá. O gajo gosta de ouvir. É com os festivais de folclore. 5 reais. Estão no sítio cheio. 50 pessoas por cada vez, 250 pessoas. Conseguir na quarta edição de pôr aquela coisa que os políticos adoram dizer, que é pôr a Fatela num mapa alternativo, não é? Alternativo também não é uma palavra boa, mas então, a nível dos média, a publicidade... Ele não precisa. Não, mas a nível nacional, então... Para quê? Quando muito... Não preciso. Por exemplo, e gostavas de ter cá... Mas faço, só que estou a deixar isso para a última da hora. Não, para o início de setembro, não vale a pena estar claro. Agora na Silly Season a promover a Fatela Sónica. O ano passado tiveram quantas pessoas? Mil festivais e não... Claro, o ano passado tiveram cá quantas pessoas? Perto, 500. Mas este ano não precisas mais? Não, nem vai mais. E o preço do... Qual é o preço dos bilhetes? 20 euros venda antecipada e 30 euros no próprio dia. Dá acesso aos 3 dias? O terceiro dia é grátis. Entrada livre. No primeiro ano ainda houve muita curiosidade local, mas isso depois tem-se desvanecido um bocado? Estou a perguntar. Não. Também não. Eu acho que... Na malta da... Acho que no ano passado houve muita gente. Acho que houve no primeiro ano, baixou no segundo. No ano passado aumentou outra vez e este ano vai aumentar. Mas tu tens agora aí um problema típico de um organizador, que é... Já atingiu aqui o estado de maturidade, sim, que é crescer o crescimento não é a meta, mas melhorar a experiência durante os dias que cá está. Como por exemplo introduzir o cinema, que vamos ter. Vamos ter? Sim, com o cinema. Cine com o Cine é o quê? O que é que vai acontecer? Vamos fazer a realizadora. que é Francisca Marvão. Sim. Basicamente faz documentários sobre mulheres no rock. Sim, sim. Está aí a fazer um documentário sobre a Zorrita de Oliveira. Foi a primeira mulher a tocar um rock, gravar rock em Portugal. Como é que se chama? Zorrita de Oliveira. Zorrita de Oliveira? É a irmã, meia-irmã do Camilo de Oliveira. A sério? Isso deve ser do tempo do Jerónimo. Quase. Fui passear com bonita que me roubou o coração. Diz-me que é rico como ninguém. Já me informei, não tem vintém. Oh, oh, oh, oh, fui passear com bonita que quer casar lá mais pro prão. Diz-me que tem um lindo espada. Já me informei e não tem nada. Sabe dançar, sabe cantar, sabe tocar. E peitiço meu coração, porque ele é o meu bonitão do rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. Sabe dançar, sabe cantar, sabe tocar. E feitiço o meu coração, porque ele é o meu bonitão do rock, rock, rock. Apaixonei-me pelo mentiroso, mas é tão belo, tão amoroso. É sedutor o meu galã, é musculoso como Tarzan. Apaixonei-me e ando zuca, a pensar nele dou em maluca. Ser mentiroso cá para mim não é defeito, também sou assim. Sabe dançar, sabe cantar, sabe tocar. É feitiço o meu coração, porque ele é o meu bonitão do rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. Sabe dançar, sabe cantar, sabe tocar. É feitiço o meu coração, porque ele é o meu bonitão do rock, rock, rock. Feitiço meu coração, porque ele é o meu bonitão do rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. Sabe dançar, sabe cantar, sabe tocar. E feitiço meu coração, porque ele é o meu bonitão do rock, rock, rock, do rock, rock, rock, do rock, rock, rock. Tu não és contemporâneo do Camilo de Oliveira? Não, pelo menos da mulher dele és. Lembras da mulher dele? Tinha pai. Sim, sim. Sim, dela pai. Pronto, o documentário que ele está a fazer é meio documentário, meio ficcional. E dá para ouvir a Zorrita de Oliveira lá, registros? Curiosamente, tem um disco gravado, por acaso não sei se está no YouTube, ainda não fui ver. Ainda não está tudo no YouTube. Pois. Aliás, só recentemente fui eu que sugeri, porque não era para ser, era para, éramos para ter o Don Lex. E aquela componente das exposições vai continuar? Vai, só não vamos fazer a fundão, mas tem uma exposição de ilustrações e uma exposição de fotografia. Fotografia, que tipo de fotografia? Fatela Sónica, do fotógrafo que teve em todas, yeah. O Ivo Machado. Vai mostrar o trabalho de recolha. Vai selecionar ali. Ah, é bom fotógrafo. Muito bom, fotografias excelentes. É assim, isto já chega para conversar. Ah, espera aí, agora temos que escolher umas músicas. É só... Não, mas eu gostava de saber, espera aí. Sim. O que é? Ok, este ano é mais eclético. O que é que destaca aí? Esses do Equador são... é punk. Agora, de metal, o que é que vais... Tens o Revolution Within, que é uma banda de São João da Madeira. Power metal, trash. É quanto basta. Então podemos pôr uma power metal crash. Jerónimo, queres ouvir? Eu não sei o que é isso. Yeah. Vais ouvir, é. Passa nas conversas da Boladiça para a última edição. rockabilly? Rockabilly temos os Dr. Frankenstein, que é mais surf, surf é mais instrumental, surf é especializado. Ah, isso é fixe. São de onde? São de Lisboa. We'll be right back. tens os SIC da Sérvia. Da Irlanda. tens três bandas francesas e uma carrada de bandas espanholas. Mais uma coisa que a malta gosta de saber, ok, vem para a Fatela para comer, vai haver 12... Sim, desde... E transporte. E transporte também, como é que é? Comida, transporte, vamos ter o autocarro, o Magic Bus da Fatela Sónica. Faz o quê? Fundão Fatela? Fundão Fatela. Até que horas? Já estamos a tentar que nos deem mais que uma rodada, vamos ver. Mas em princípio é tipo uma hora antes do começo dos concertos e meia ou uma hora depois do final. E como é que fazes para ir buscar as pessoas aos aeroportos e não sei o quê? É um autocarro, chegam todos no mesmo dia? É também um transfer. Isso é demente mesmo. Tão grande, a caminhoneta grande, como foi quando chegaram os... Lembras-te quando há dois anos chegaram os franceses todos? Era para já... Mas aqui vou ter um problema que é o regresso, porque há uns que vão embora no domingo e outros vão embora na segunda-feira. E há uma banda que chega no sábado. Portanto, Portanto, basicamente, começa no teu estatuto de jovem reformado, desde que estás aqui, o teu trabalho principal é... Fechou-se o inferno. Portanto, achavas que a tua vida lá nas telecomunicações era chata, esta é mais divertida. Mas isso é o teu trabalho do ano inteiro. Uhum. Não é? Depois a tua música, que ainda faz, não é? Dois, as conversas, três, as conversas também te ocupam tempo. E os gatos, quatro. Então tens quatro, mais as obras em casa, foda-se, eu já tenho uma vida difícil. Essas finalmente a ver se acaba. É que isto é um trabalho do ano inteiro, não é? É. Tu tens que contar esta história. Sabes quem é que ele tem que contar esta história? O que é que ele faz? Tem uma experiência. O Mário Fernandes, o irmão do Paulo, ele é que organiza os encontros. Só que ele passa o ano inteiro a organizar isto para trazer quatro realizadores ou seis e produzir viagens para dois ou três, não é para 34. E ele já acha que aquilo é um trabalho a tempo inteiro. É porque este também passa mal. Não, tens, eu, por acaso... mas este ano tinha mesmo que esticar a corda ao máximo. É para ver até... Testar. Eu acho que tu és maluco. Quantas bandas tiveram ano passado? 20. Não, quando um bandas é 20, se calhar. É quase o dobro. Algumas que foste tu convidaste ou foi a maior parte foi que tiveste que aceitar? Tu também não tens grande jeito para dizer que não, é isso? É? Não, tenho jeito para dizer que não. Imaginas a quantidade de as centenas, sem brigar. E muitas não respondem, mandam mails e atacam pelo Facebook e o que era assim. Não tenho tempo para estar a gerir a situação. Já existe uma dimensão que precisavas de uma pessoa só para isso. É? Precisavas de uma pessoa só para estar o ano inteiro a responder. Como fazem os festivais de cinema e de os grandes, não é? E tu vais tocar na Fatela Célica este ano? Este ano não. Este ano estou dispensado. Este vai como convidado. Special guest. Yes. Opa, tenho que dar lugar aos outros. Eu toquei todas as edições. Alguma coisa queiras dizer sobre a Fatela Sónica? Tu que estás aqui no eixo Valverde Fatela, pá, sobre a importância desta cena para aqui. O que é que eu posso dizer? Convidar as pessoas para virem, que isto é um momento único, para conhecer muita gente. Conhece muita gente, que isto é gente fantástica, que a gente tem visto, é malta do caralho. Em vez de estarmos a ouvir sempre o Manuel Freire, o Manuel da Fonseca e as suas bailarinas, ou música alternativa, para verem bem tocar, não é? Tocar em playback, tocar, não é? Mas toca outros, é? Tocar, não é? Karaoke. We'll be right back. Pá, podes gostar ou podes gostar, mas obviamente se fores divertido. O ano passado não vim, mas os dois primeiros anos a experiência como público é... Mesmo que tu não curtas o estilo musical, não é? Não curtas o punk ou o metal, tu vens aqui e tens uma descarga de boa energia, é tudo. É descargas de energia boa, porque... Gente boa. Gente boa, porque as pessoas pensam, ah, isto é muito agressivo, moche, não sei o quê. Não, aquilo é tudo muito pacífico, muita boa onda, e tu podes mergulhar aqui dois dias e, sobretudo, conhecer as coisas que nunca na vida irias conhecer nos meios habituais. Pronto, da... não presenciaste este crescimento cá fora. Tem também a parte dos DJs, então mesmo quando estão as bandas a passar, há DJs cá fora a passar. E as pessoas podem ir, é gratuito, estão ali, podem comer, estar a dançar, ouvir música. E é uma oportunidade de, vou dizer, de num sítio como aqui no, nos confins do Fundão, tu tomares contacto com outros tipos de cultura que não te dão a comer normalmente aqui. Pá, não significa, isto é... Quem achar que isto é um evento de tribo, não é? De tribo punk, não sei o que, está enganado. Isto é um evento para toda a gente curtir e vir e ver uma experiência diferente. Como aliás. Aliás, é a festa mais bem sintonizada com o Fundão Terra de Acolhimento. Exato. Lá está. Quantos países vão estar? 8. 8, 9, porque há uma banda que é luso-mexicana. E mais, não é uma festa que não se possa trazer miúdos à tarde. À noite já pode ser um bocadinho mais pesado. Mas durante o mas dia... Mas também houve miúdos à noite. Epá, tragam os putos, vão, bem, em vez de estarem lá agarrados ao... Olha, desculpa. Sim. Então, só ano passado... Olha só, no primeiro ano era a novidade. Era tipo a curiosidade. Foram lá, mesmo da Fatela, para a população da Fatela, foram lá por curiosidade. Claro. Não gostaram muito. O segundo ano já não foram tanto. No ano passado, aquilo foi invadido pelo pessoal da Fatela. Sobretudo se der curiosidade. Porque sabem que aquilo tem boa onda, sabem que aquilo tem boa onda. As pessoas podem estar a passear. Muito boa onda. Degustar. Ali as chouriças do Doutor Catarina, os queijos da Paúl, os queijos de Paúl. É para passar-se ali uma tarde porreira, pá. Não é obrigatório ir ao concerto. Não, pode ficar cá fora. É como eu faço, eu vou lá ver um bocadinho o concerto, venho cá fora, vou ver mais um lugar. Mais bombos, está bem. Não quero pagar um dinheiro. Não entra, fica cá fora. A comer e a beber e a ouvir os DJs e a ouvir... Mas não entrar, perde outra coisa. É ver aquela atmosfera fantástica. Aquela atmosfera para... É. E o sítio também é assim, não vale a pena ir para o sítio, aquele pavilhão tem o tamanho certo para aquilo. Não tem as condições acústicas perfeitas. Claro, mas isso também dá o seu encanto, não é? Claro. O pavilhão tem todo o enquadramento, ao pé de uma igreja como outra daquela. Eu só acho que a única coisa que falta na experiência é poder ficar por aqui, a acampar na boa. Também é assim, isto também não... Não é um festival, não é uma. Não são concertos de verão, portanto em setembro já está mais fresquinho. Mas peraí, há uma coisa, o Miguel falou sobre isto agora. A intenção é o acampamento alargar-se. Um dia mais tarde, quando houver aquele campo de futebol, depois a Fatela tiver. Epá, tem que ser aos poucos. Já começou. Mas eu acho. Quem diria que chegou ao primeiro ano havia 3 anos? Claro. Nem eu. Miguel, estás de parabéns, pá. Estás de parabéns. E com isto tudo, convidamos a rapaziada. A estarem no dia 18, 19. Não, 19. Que é a festa do Armap. Pois é, 20. Logo a seguir às 14. Isso é o fim de semana dos Galhos. Não, é no, a seguir. É logo a seguir à Santa Luzia. Venha da Santa Luzia aqui também, com os pingos ali. E gostam de despedir, meus amiguinhos. Até o próximo programa. Vão querer ouvir. Fiquem, não se esqueçam, na próxima segunda-feira, que é um programa muito especial das conversas da Abaladice. É o programa número 130 e qualquer trocopasso. 124 Spider. Para a semana, estejam aqui a ouvir-nos na Rádio Cova da Beira.